Esta semana, na cabeça do Ned, vamos ao Red Wedding de Munique. Não, não vamos. Não vamos. Isto não é um podcast sobre bola, mas irmãos esportistas, sentimos a vossa dor. Não sentimos nada. Isto é o Diogo Faro. Isto é o Diogo Faro a falar. Bem, vamos começar. Eu não comento. Vamos começar a cabeça do Ned. A cabeça do Ned. Bem-vindos ao segundo episódio da cabeça do Ned. Muito entusiasmo por aqui. Sempre. Especialmente que o Porto está a perder, não é? Não, este é o podcast mais entusiasmado de sempre e temos aqui pessoas que preferiam estar a ver a bola em vez de estar a gravar isto. Não, posso só dizer uma coisa? Mas quer dizer, estava bastante entusiasmado a ver aquilo. Não, eu só tenho a dizer, para quem ouviu a edição passada, eu prometo que este vai ter muito menos asneiras. Não vai nada, caralho. Aí. Não, força. Isto aqui não é censurado. Não, o Luís, eu, o Luís eu tem sei, razão. Eu ouvi o Luís logo aqui a dizer Connie putas e não sei se. Não, o Luís tem razão, o Luís tem razão. Isto é um podcast de Game of Thrones, vamos falar com... Já que se vê, até agora que a HBO anda a promover também a nudez masculina, o que é muito agradecido. Não é pornografia. Não é só mamas e conas, não é? Segundo as vossas palavras, agora também se vê tudo... Também se vê pilinhas e rabos. Ou oh, caralhos, também, não é? Também, se quisermos também. Ir pelo mesmo nível. Paus. Dinheiro. Bem, comigo tenho... Eu sou o Manuel Reis. Comigo tenho a minha colega do podcast TV Dependente, Leonor Pinto. Olá. Pela primeira vez a gravarmos um podcast em estúdio. É verdade. É verdade. Isto é uma novidade. E tenho também comigo um ex-colega de trabalho, mais ou menos. Que é o Diogo Faro, também conhecido nos Facebooks da vida como o Sensivelmente Idiota, é apresentador do Não É Bem um Talk Show, colaborador da Sporting TV, onde trabalhámos juntos, grande Sporting. Verdade, grande Sporting. E também na Fuel. Na Fuel TV, estou agora a gravar um programa aqui no exterior. Mas... Já falamos mais sobre isso no final. Está bem, Está bem. Ele quer saber o resultado do Porto. Bem, temos um segundo episódio de Game of Thrones que deu no passado domingo, ou para quem saca, para quem vive dos Donalós, que deu há uma semana atrás. Eu sei que é todos e ainda não vi. Eu estou-me a aguentar também. Tu já viste todos? Ah, eu não sei, não comento. Não comentas, está bem. Já viste, admito que já viste, disseste há bocado quando estávamos a gravar. Não comentas com medo que te possa incriminar. As pessoas estão a ouvir. Não comentas com medo que te possa incriminar. É, e cá em Portugal não há quinta emenda, não é? Não, portanto, não comento. Bem, mas temos... Já vi o primeiro e o segundo episódio, isso eu afirmo. Correto e afirmativo. Eu vou já dizer isto e sei que vou ser polémico. Foi lento. O episódio foi lento. Não podes dizer essas coisas. Pois não. Não se passa nada. Eu, por acaso, não. O que eu tenho a dizer é que está a haver muito pouco... pouca foda. Vá. Acho que está fraquinho ao nível pornoerótico. Sabes que quando se mata uma pessoa num bordel também assusta um bocadinho... Epá, uma pessoa fica logo retraída. Reprimes-te, não é? Então assim, vou falar, se eles andam a matar pessoas nos bordéis, bem, isto já está a descer de um nível, ainda nem como se não abordámos nenhum dos temas que temos para falar nesta edição. Não, mas não há problema. Episódio. Isto é uma problemática forte em Game of Thrones, não. Que é eles estarem sempre a procriar, às vezes sem fins reprodutivos. Olha, eu quanto a isso, que está fraquinho. Recomendo um vídeo que andou a circular, acho que foi o ano passado, pela internet, que se chamava It's Not Porn, It's HBO. É verdade. Que, para quem não conhece, é um vídeo, tipo, é um vídeo do YouTube, procurei, It's Not Porn, It's HBO, que é tipo uma atriz novata que liga aos pais, ou tipo a melhor amiga, e começa a descrever, uau, consegui um papel, e começa a descrever, então eu vou ter que estar nua, e com as maminhas, e não sei o quê, e tipo, a reação das pessoas do outro lado, Mas tu vais entrar num filme pornográfico? Não, it's not porn, it's HBO. Ah, está bem, tudo aceita. E como é HBO, toda a gente aceita. Assim, é um passo ótimo na carreira. Se estiveres nua no porn, não. Podes estar nua no HBO. Não, sim. Para mim pode estar nua em todo lado. Sim. O Diogo Faro, o Sensivelmente Idiota, aparentemente é a favor do mundo nudista. Sou a favor das pessoas terem muito sexo e estarem nuas, muitas vezes. És a favor da liberalização da roupa. De libertar a roupa. Sim. Sou. Não só queimar sutiãs, queimar tudo. Sim, andar tudo nu. Tipo Adão e Eva. Viva o naturalismo. Uau. Ok. uma opinião de Diogo Faro. Sim, fica que... registado. Bem, vamos aos tópicos deste podcast e vamos começar pela vida de Jon Snow. Olha, esse também era um puritano até ao dia. O bastardo Stark. Não é? Está sempre triste o gajo. É. Porra. Ninguém lhe conta uma piada. Está sempre ali todo enfadonho. Lá porque tem aquela responsabilidade toda e mora num sítio de merda. Às vezes irrita-me o gajo está sempre não, tão triste. E com um voto celibado. Porque eu acho que ele tem alguma razão para estar triste, não é? Tá bem. Se bem que ele quebrou o voto. É falta de sexo. É falta de sexo. É falta de sexo. É grito foi-se, olha. Espera aí que ele não vai ao cu ao gordinho. Já viram? Viram o sketch do Seth Meyers com o Jon Snow? É pá, peguem nisso. Peguem mas nisso. Depois disto, desculpa lá, não sei se preciso. É pá, não. Bem. Por acaso é um facto curioso, sabes que nos livros, e se a Maria não me falha, que já foi há muito, muito tempo atrás. Sim, porque aqui neste podcast gostamos de ter sempre pelo menos uma pessoa que leu os livros. Eles na Wall, eles vão, tipo, os homens, para satisfazer as suas necessidades físicas, tipo, andar nus e andarem a fornicar que nem coelhos, vão a uma cidade que se chama Vila Toupeira, se a memória não me falha, portanto... Vila Toupeira. Vila Toupeira. Porque elas são todas cegas. Sim, deve ser. Ou feias como a merda. Pois, ou gordinhas, não é? Está a valer tudo nessa vila, portanto. Sim, é como aqui ao pé do técnico. Mas Jon Snow... É verdade, é verdade, é verdade. Sim, Jon Snow. Jon Snow. Tornou-se o 998º comandante da Night's Watch, não é? Verdade. Por um voto. Por um voto, que foi o para voto... Já parabéns por conseguires dizer 992 em ordinal. Não, 998. 998 em ordinal. Bom, para já parabéns. 998 é uma salva de palmas para o Manel. Ok. Não, é só uma. Não, é só uma. Diogo, vocês ainda fazem essa piada. Eu fazia isso na primária e depois deixei de fazer. Eu e o Manel, às vezes, em algumas coisas... Não, não. É. Sim. Não, mas sim, foi eleito por um voto. Sim. Daí uma salva de palma. Por um voto. Ok. E pronto, nada muito... Não, eu tenho dúvidas quanto àquele voto. Ficaram contentes? Não, fiquei. Fiquei, mas ainda não sabe. Ele aceita ou não aceita? Pois. Porque Porque ele também pode estar a ser o Lorde do Winterfell. Exatamente. E está ali um bocado porque a dúvida. O Stannis fez-lhe a proposta. Vamos destruir... Os Bolton estão em Winterfell, mas tu podes ser o Senhor do Norte. Podes te tornar num Stark, podes deixar de ser bastardo. Para Jon sempre foi aquilo que ele... quis, não é? Sempre é um quis. Peso que ele leva no coração. Não, porque era maltratado pela madrasta e ele assim, foi assim que ele ficou introspectivo. Opa, por favor, aquilo parece um personagem, enfim. Não, eu confesso, ele está muito melhor nesta temporada. E para quem lê os livros e faz a comparação, há duas coisas, e é uma coisa que eu estou sempre a insistir cada vez que falamos em Game of Thrones em podcasts. Mas há uma coisa que não traduziu bem dos livros para a televisão, que é a relação que o John tem com o cão, com o lobo. Sim. Que tem com o Ghost, que é muito, a certa altura, quase conseguem... É tipo o Bran, como o Bran tem, mas não tanto. E consegue-se ver isso muito mais nos livros, para além de que ele é muito mais introspectivo. Mas ele nos livros é mais miúdo. É um miúdo. E aqui, como envelheceram, tal como envelheceram todas as crianças, parece que o gajo, tipo, é um brutamontes, é um brutecido e está sempre triste e coitadinho. Mas não, ele, quando é um miúdo introspectivo. Está, tipo... Ele tem bué mami issues. Okay. Não, e está, lá. Não, isso também. Mas nos livros é mais justificável do que é. Mas agora, esta temporada, e em relação ao primeiro episódio, quando ele se assumiu e chegou à frente, assumiu um bocadinho, parece que parece que anda mesmo enrolado com o Samuel Tarly. Não, vai comer o gordo. Agora, certinho. Não, mas quando ele chega à frente e mata o Mance Rayder e assume, e já mesmo no final da quarta temporada, deixa de ser tão introspectivo e toma aquela posição de liderança, existe uma evolução e eu acho que ele torna aos espectadores, fica muito mais... Rabeta. Ah, não era isso. Pensava que era a palavra da vossa procura, desculpa. Não. Relatable. Não, eu relatable, exatamente. Não, é que é rabeta em inglês. Relatable. Nice. Diogo, o que é que tens a dizer? Achas que acham que ele vai aceitar ou não? Eu já acho sei a resposta a isso. Sim, então queremos saber. Sim. E o Manel? Não, se eles mantiverem... Não, é, nós estamos no mesmo ponto, não é? Okay, ele agora estava com as merdinhas de ah, não, mas eu tenho a minha palavra. E olhou para um o Gordo quando ele sugeriu assim, se tipo, não se não for um gajo de palavra, é. Como é que eu vou ser Lord Winterfell se não for um gajo de palavra, não sei o quê. Ele está sempre negócio das dúvidas essenciais. Às vezes demasiado. Por isso, honestamente, não faço ideia se vai aceitar ou não. Epá, eu digo que sim, porque vejo isso a fazer com que a história entre para a frente. Do género, a desafiar a proposta que lhe foi feita, não é? E anda sempre para a frente, se ele não aceitar, se ele não quiser, e depois quiser ser Lord Winterfell, vai bazar dali. Vai bazar dali, vai para o Winterfell e pronto. Senão, então, a Leonor está aqui com cara de poker. Em Winterfell acontecem lá boas cenas. Não posso dizer. Não, porque assim, esta é uma daquelas coisas que acontece e eu não quero estragar a ninguém. Vivemos para a semana. É logo respondido. Okay. Ou melhor, ou deve ser logo respondido. É logo respondido, pronto. No terceiro episódio é logo respondido e vocês não, já pode viram... Não, pode ser, ouve lá. Dado o andamento. Estavam aqui, o Diogo estava a dizer que tem dado um bocadinho lento, não é? A história. Mas há coisas mentira, que... Mentira, foi o Manuel que disse isso. Foi, foi eu que disse isso, sim. Perdão. Ah, mas... Uma pessoa chega aqui e começa logo a acusar. E, não, mas, quer dizer, é para dizer que é daquelas coisas que é importante. Eles vão ter que responder. Portanto... Vamos ver para a semana. Outra história que surgiu, e agora estava a faltar a cábula, mas tem a ver... Mas continuando no com, norte... Continuando no norte, eu ia falar da Brienne. Na mesma família, não é? Na mesma família, é relacionado com a Sansa Stark. A Brienne finalmente encontrou a Sansa. Finalmente! Tipo, ela consegue uma missão, cumprir uma missão. E pronto. Salve seja. E pronto. Encontrou. Porquê? A Brienne também é bem infeliz. Porquê? Porque ela precisa de uma mulher que ame. Ou um homem? Não, não é um homem de certeza. Ela lame carpetes. Não é. O quê? Porquê que tu achavas que ela gostava do Renly? Não, ela não gosta de... Para já ela não gosta de ninguém. Certo? Agora não, ela continua a gostar do Renly, mas o Renly já morreu tipo há duas temporadas que é atrás. Era o irmão do Robert, o irmão mais novo. Tinhas o Robert, que era o rei, que morreu. Certo. Sim. Tinha, que era o marido da Cersei. Depois tinhas o Stannis, que é o que está lá na montanha, o rei, que é o rei verdadeiro, porque os filhos são legítimos, não é? O Joffrey, que é o gajo Tom, que está a prometer ao Jon o Winterfell. Sim. E depois tinhas o mais novo, que era o Renly, que foi morto por uma sombra. Não me lembro, mas deve ter sido bem feito. Esse é que era gay, era o que andava sim. Envolvido com o... Com o outro loiro, maricas dos caracóis. Sim. Já sei. Que agora começa com L, mas agora não me lembro do nome dele. Leopoldina. Não, acho que não é avestruz. Mas. Libelinha. Não, mas pronto. Mas andava, e ela gostava dele. E ela continua, ainda gosta dele. Quer dizer, aquilo talvez, eventualmente, eu acho que. Eu ia jurar que aquilo era tipo Lino Poeiras, mas com mais músculo. Até pelo corte de cabelo e tudo. Clara de Souza, não. Agora também está com o cabelo curtinho. Clara de Souza, cuidado. Isto, eu não percebo, este podcast está a ficar muito homofóbico para o meu gosto. Não, vamos lá controlar isto. Nada de mal. Contra, só acho que ela pensava genuinamente que ela gostava de mulheres. Tens sempre aquela piada de uma vez perguntaram-me como é que eu via um relacionamento lésbico e aparentemente HD não é a resposta certa. Mas pronto, estávamos a falar da Brienne. Mas a Brienne finalmente encontra a Sansa e por falar no Renly é um ponto que o Littlefinger faz, que é então mas tu agora queres tomar conta dela mas não conseguiste tomar conta das duas pessoas a quem antes tu fizeste um voto que ias proteger, uhum. Não é? Que é o Renly e a Catelyn, a mãe da Sansa, portanto se calhar é melhor a Sansa não ir com ela, não é? Porque aparentemente ela faz votos, mas depois não os consegue cumprir. Não por mal dela. Ela tem tido um bocado de azar. Tem tido imenso azar. Ela é uma boa guerreira. Estou a falar a sério. Eu curtei aquela cena. A gajo a lutar. Quando tipo, o outro encolhido lá no chão, o Podrick, ele vai... É incrível. Vês, protege muito bem o Podrick. Estás a ver? Coitadinho do Podrick. Também é mas o Podrick também é preciso dizer que protegeu o anão. O Tyrion. O Tyrion. Protegeu o Tyrion na batalha. Pois é. Também é um bacana. É um gajo bacana. Sim. Mas sem dúvida. Pronto. É que eu tô assim, porque eu não vejo grande... desenvolvimento para a coisa? Não. Pelo menos neste episódio não vi nada. Foi mais... Ok, estamos no bar, encontrámo-lo e pronto. Não, mas ela decide segui-la, apesar da negativa da Sansa. A Sansa disse... Então ele diz, eu fiz um voto à tua mãe, vem comigo. E depois lá começa o... E depois aquela manipulação toda do Littlefinger, exatamente a dizer isto que eu já disse, que é, tu fazes votos, mas as pessoas acabam por morrer todas, tipo, no fundo está-lhe a chamar incompetente e inútil, não é? Sim. Mas, e depois a dizer, eu sempre fui amigo da Caitlyn, e esta história toda do Littlefinger estar a levar a Sansa, sabes lá para onde? Mas do é um bocadinho assustador. Mas do Littlefinger estar... Aquilo vai rolar. Um tipo, não, pá, não, um é tipo, muito assustador. Um tipo que não é da tua família a levar uma miúda, um tipo que não é da família dela a levar... Tu achas ele manipulador, que vai dar merda. Não, mas ele gostava imenso também dela, e ele a certa altura viu a Sansa, via na Sansa uma young Caitlyn, uma tipo... E ele sentia-se atraído, quer dizer, depois casa com a tia, depois mata a tia, logo agora já abandonou o puto, é dos maiores psychos aqui da completamente, história. Completamente, maiores psychos, atenção. Portanto, agora é o que é que ele vai fazer à Sansa, para onde é que eles estão a ir? Porque ele disse que ia para os Fingers, não é? Que é uma zona de Westeros. Fingers. Que é uma zona no oeste de Westeros, mas ele não está a ir, eles estão a ir para o lado contrário. Agora, para onde é que eles estão a ir? Eu não sei. Mas ainda bem que a Brienne decidiu, vou segui-la e vou ver, apesar dela ter dito que não, vou atrás dela, vou protegê-la. E eu aqui estou completamente à nora, não sei o que é que lhe vai acontecer, porque mas mesmo dos livros também não... Não, nos livros isto é tudo novo. Nos livros, se a memória não me falha, a Brienne nunca chegou a encontrar a Sansa. Porque nesta altura estamos a ir para território... Desconhecido. Completamente desconhecido, até para quem lê os livros. Não, depende das coisas. Sim, em algumas histórias, em alguns personagens, estamos a ir para território que ainda não foi abordado. Sim, pelo e não é George só isso, Martin. Os livros agora, quer dizer, o último livro, A Dance with Dragons, são 1000 páginas. E agora chegou a altura em que eles cerca de 600 nas edições portuguesas. Estão a cortar muita palha. Portanto, e estão a condensar muito mais, porque o mundo começa e há coisas... E ele tornou-se mais maçudo, há descrições muito maiores. E eles agora estão a cortar os produtores da série, os showrunners. Claro, agora não há dinheiro, isto aquilo é balúrdio para produzir aquilo. Não, não é isso, é. As histórias têm que estar mesmo... Mas há balúrdio. Tens que cortar o desnecessário. E depois nos livros há... O quarto livro e o quinto livro, há partes que se sobrepõem. Tipo, começas numa parte, depois, antes do final do quarto, sobrepõem, só que são as histórias, os livros, não sei se sabes, mas cada capítulo é contado na perspectiva de uma pessoa. Ok. E então, tipo, no quarto livro são perspectivas de umas pessoas, no quinto livro são perspectivas de outras pessoas. Mas passa-se tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, sim. No quarto livro estás mais em Westeros e no quinto livro estás mais no outro continente. Ou estás a seguir, tipo, no quarto estás a seguir a Cersei. No quinto estás a seguir o Tyrion. E a Daenerys. E a Daenerys. Tipo, as coisas estão assim. Mas no fundo, e enquanto aqui eles estão a misturar tudo, mas estão a tornar a história mais fluida e mais coesa. Por isso é que o Bran não aparece esta temporada. Porque a história dele nos livros já chegou ao fim. Sim. E ainda não... E o puto envelheceu, bué. Não, mas na próxima temporada, muito provavelmente, ele já vai aparecer. Não, já vai aparecer, mas agora é desnecessário. É. Exato. Para além de que há muito mais coisas para contar. Outra história que, pessoalmente, também achei que foi pouco, foi... ok, fizemos isto e pronto. Da Arya, que finalmente chegou... Foi só dar um cheirinho. Sim. Mas houve uma parte que eu adorei, porque ela pega na espadinha dela. A Arya é das minhas preferidas. Na agulha. Na sua agulha, e mata um pombo. Eu não posso dizer isso porque eu sou defensor dos animais, eu não sei o que, só porque eu odeio um bocado de pombos. Toda a gente odeia pombos, estamos em Lisboa. Não, isso é porque tu não és adepto de colombofilia. Pô, que nojo, isso é das coisas mais nojentas que existe. Mas não, os pombos de colombofilia não são o pombo de rua, não é pombo de rua. São limpos e fazem acrobacias e acho que até é já como sabe, o porco. Já o porco sabe é do... e tudo. Pá, não sei. O porco é o animal mal limpinho de paiá. Isso eu sei, eu gosto muito mais de porcos do que de pombos. Gostei muito dessa cena. que ela corta assim a cabeça ao pombo. Eu rimo. Não sei se isto é ser uma pessoa, mas eu rimo. Aquilo, sabes que, segundo nos Estados Unidos, eles são todos defensores dos animais e aquilo tem que ser tudo politicamente correto, aquilo apesar é de ser CGI, HBO. Aquilo é CGI. Não podem andar para aí a matar porcos. Tem de ter sempre um selo de uma associação de animais. No final, aposto que tu vais a ver os créditos e que ele diz: nenhum pombo foi magoado a filmar esta cena. Isso eu também não queria que aquilo fosse real, não é? Eu digo, não, há quem coma pombos. Também é bom. Está bem, mas... Não, mais uma vez, não sou os de rua. Quer dizer, eu sou um gajo completamente antitoradas. Era o que mais faltava. Ele agora está a dizer que era fixe estar aí nos pombos e chegar ao pé dos pombos. Olha, e disputar-lhes com facas. Lutas de pombos. Pois, não. Era faz sentido. Boa... Ou na série curti. Pô, tenho que admitir que na série curti. Bem, mas ela, pronto, chegou. Entrou na casa com as portas brancas e pretas. Tanta coisa. E pronto. Chegou, entrou. Não é assim? Passa-se tanta coisa lá no meio. Por exemplo. Ok, eu não vi bem isso assim. Não vês isso? Achas que ela chegou a Bravos e o outro dá-lhe uma boleiazinha no seu bote? Sim, passam por baixo das pernas do... Isso passaram no barco, no navio, não é? Sim. Por baixo das pernas do Titã. Não, mas tudo é... Ouva, se nós formos a pensar, mais uma vez, ela é uma miúda Stark, os miúdos todos nos livros são muito mais novos do que são na série, foram envelhecidos, mas mesmo assim não deixamos de pensar que a Arya é uma miúda. No início do episódio eles estão a chegar, que eu acho que é uma... Bem, é, para mim, aquilo só equivale-se àquela... Então, essa cena, ao Senhor dos Anéis, quando eles estão a passar os dois reis assim... Sabe o que é que estou a falar? Sim. Com os braços. Pá, e achei fantástica essa imagem. Mas quando está o Titã... Está o Titã e tocam a corneta a dizer chegámos, tipo, e ela dá assim um pelinho. Está com medo. E ele assim, não tenhas medo, só estão lá, porque achava, tipo, como ela já passou por tanta guerra, achava que aquilo era uma corneta de guerra, então achou, olha, agora vamos entrar à guerra. Não, está descansada, vamos há só... Há um lado de stress pós-traumático. Não, é um bocadinho, na área. E ela diz só, não, estou só a avisar a nossa chegada. Uhum. Mas quer dizer, ela está com medo de lá, se tu pensares nisto, ela é uma miúda, mesmo envelhecida, agora tem tipo o quê? 15 anos. Mas tu tens 15 anos, mataram-te a tua família toda. Tu viste o teu irmão, tu estavas a chegar. Viste o teu pai a ser decapitado. Primeiro, o teu pai a ser decapitado. Que dá o nome a este exímio podcast. Depois, viste o teu pai a ser decapitado. Tu vais para o meio de não sei onde, foges e vês aquela destruição toda cá em Arental, que é horrível. Que é onde ela conhece o Jaqen H'Kar, que é quem lhe dá a moeda e lhe fala de Bravos a dizer Valar Morghulis. Pronto. Uhum. Depois disso, ela está, foge, está quase a ter com a mãe e com o irmão, tipo, assim, esfrega, tipo, ela já estava quase a esfregar as mãos de contente e dizer, boa, agora também vai chegar, só... E depois, chega lá, não, vê, a mãe, está tudo, morreu a mãe, morreu o irmão está lá na coisa, ela não sabe da irmã, para tudo, a irmã também pode estar morta, está tudo morto. E de repente ela está no novo continente. Para todos os efeitos, ela acredita que é a única sobrevivente do clã Stark. Tirando o John, sim. Ah, porque depois também havia notícias de que o Bran e o... Hodor? Não, o irmão mais novo. Era o... Começa com T, se a Maria sim, não me pronto. Falha. Mas pronto, mas que também estão mortos, uhum. Não é? Porque foram supostamente queimados pelo Theon Greyjoy. Pronto. Está tudo morto. E ela vai para um continente novo, apesar de querer ser uma assassina, um homem sem cara. E depois não é isso. Pior, é quando ela chega, lá tem dá-lhe o outro, dá-lhe a belezinha no bote, chega ao bote e o outro diz, não, não podes entrar. E ela ali toda triste e ela, à porta. Tipo, o que é que eu faço? Pá, a miúda tem 15 anos, está toda a gente morta, está no outro lado do mundo, agora o que é que eu faço? Ela devia pronto, ela suspirou de alívio quando lhe abre a porta e depois quando vê a cara do Jaqen H'Kar, que foi tipo assim mega surpresa, nos livros não é a cara desse que aparece, que vai ser tipo quem vai iniciar naqueles mistérios da Casa do Preto e do Branco, não é? E o que é que podemos esperar disso? Muito mistério. O que é que significa a Casa do Preto e do Branco? É, nos livros, eu acho, é onde as pessoas vão tipo morrer e eles não pertencem a ninguém. É como se fosse tipo uma ordem misericordiosa. Mas tu entras e começas a ouvir o Michael Jackson? Ou? Não. Boa referência, boa. Mas não cantes, mas não. Não faço isso, estou proibido de fazer isso. Mas é, nos livros é uma casa misericordiosa onde as pessoas vão morrer e eles tomam conta dos mortos. Mas também ainda é um bocadinho muito mistério, porque ainda não se percebe como é que ela chega àquele ponto. É uma das coisas que eu estou curiosa para ver como é que eles vão desenvolver na série. Porque nos livros aquilo chega a um ponto em que é um bocado seca. Ok. E por acaso foi uma das coisas que eu nos livros a certa altura, a evolução dela em Bravos, tive alguma dificuldade a imaginar. Houve outras coisas que foram assim muito explícitas, como, podemos passar ao próximo assunto, como Dorne. Sim. Que eu imaginei de uma maneira completamente diferente daquela que imaginei os Jardins de Água, de como eles falam, como eles mostraram na série. Mas o que é que vocês acharam? Tem que mostrar, não me lembro dessa parte. Dorne é o gajo que está na cadeira de rodas e tens a outra que era a namorada do... Lembras-te do Oberyn Martell? Aquele que a cabeça arrebentou tipo uma melancia. Foi morto pelo Mountain. Ah, é essa parte. Sim, okay, pronto. É isso. Ele era o príncipe de Dorne. Pois, eu me lembro. É irmão daquele que está na cadeira de rodas. Que agora é o príncipe de Dorne. Pois, era isso que eu estava a dizer. Que agora não, sempre foi. Ah, sim, o Oberyn é o irmão mais novo. Sim. Eu curti a lucidez do... Curto, é que aquilo foi só meio bocadinho, não é? Foi, sim, foi só aquele bocadinho. Aquele diálogo dela é completamente louco. Uhum. E ele e a serenidade dele e não sei o quê, não vamos... Sim, tipo, vamos ter que... Matar à toa e... Não sei o que é que ele diz, mas é algo do género, não é assim que vamos vingar. Sim, porque a questão é, não era só a vingar, para vingar não é só a vingança do Oberyn, porque eles já tinham daí a princesa Marcela, a loira que se vê passear no jardim, uhum. É a irmã do rei, e era a irmã do Joffrey. Ela tinha sido prometida a Dorne porque... Sim. Tinha sido prometida a Dorne porque era para pacificar já os Martell, que são os senhores de Dorne, porque a irmã deles já tinha sido, a irmã do Oberyn e do que lá está agora, já tinha sido prometida, tinha ido para King's Landing e foi violada e morta pela Montanha. Por isso é que depois foi a Montanha a lutar e não sei o quê. E o Oberyn queria mesmo matar a Montanha, porque basicamente matou a irmã dele. E violou. E ele fartou-se de repetir isso. Mas imagina o que é de seres violado pela Montanha, não é? Sim. É tipo o Big Show. Que é o Big Show? O do wrestling. O The Wrestling. Não. Ah, ok, pronto. Essa foi mal ao lado para mim. Epá, desculpa. É o Big Show, desculpa. Tá bem. Estou a falar com o Diogo Beja. Desculpa. Pronto. Sim. Mas o que é que podemos esperar de Dorne? Mais cenário, essencialmente é a beleza que do cenário. O que surpreendeu? Pois aquilo era, não, pareceu uma no, coisa mesmo sim. Bonita. Porque os Jardins de Água, aquilo é muito bonito. Aquilo foram as cenas que foram gravadas em Sevilha, não é? Exato. Assim, e para quem conhece Sevilha, percebe que aquilo é Sevilha. Uhum. Com CGI e tal, mas percebes que é Sevilha. Mas aquilo, havia lá tipo uns lagozinhos, tipo, pareciam uns tanques. Sim. Mas para mim, eu quando li, imaginei tipo uns Jardins de Água. Pá, imaginei só água, porque na descrição nos livros é qualquer coisa, e tu vês os miúdos nas ruas, tipo, e era uma coisa que o Oberyn dizia, apesar de haver nobres e plebeus, tipo, em Dorne somos todos iguais, tanto que ele, que eu acho que vão aparecer mais para a frente, ele tem umas filhas que são umas filhas ilegítimas, que são tipo as serpentes na areia, que foram as que enviaram aquela ameaça à Cersei, do Polares, que tem umas filhas ilegítimas, que em Dorne, apesar de ter filhos ilegítimos, toda a gente é reconhecida. Tipo, esta é Larya Sand. Sand é tipo como Jon Snow, é o Sand, porque é um Westeros. Okay, para cada zona onde tu estás, o nome de bastardo, tens o nome de bastardo. Tipo, Snow é para os bastardos do norte. Onde em Dorne, como está a metade, é Sand. Depois, na zona dos rios, é River, etc, etc. Mas em Dorne, tipo, não há... Apesar de eles saberem quem é que é o seu príncipe, quem é que é o rei, não, mas quem é o príncipe, quem é que é o nome, não sei o quê, eles moram tudo. E a descrição, não, imagina, tipo, umas megas... Um mega curso de água, tipo, natural, tipo, cachoeiras, com os miúdos lá a correrem, a brincarem. Mas gostei imenso do que eles mostraram, mas não era de todo aquilo que eu tinha imaginado. Ok, mas... Mas estou curiosa para ver o que é que lá vamos, que nos livros, pelo menos, muito parte da ação é... Era isso que te ia perguntar. Estou curioso também para saber quando é que vai a loucura da gaja que estava completamente... Passa-se em Dorne. E foi uma coisa que torna um bocadinho também os livros um bocadinho maçudos no início, é porque a ação estava focada em muitas zonas que tu conhecias e, de repente, no quarto livro a ação foca-se muito, começa a descrever Dorne. Ou seja, é como se começasse a ler um livro novo até chegares a alguém que tu conheces. Mas pronto, a ver, vamos o que é que aí vem. Mas sim, mas a Elaria está completamente louca. Porque essencialmente é uma introdução a toda uma nova coleção de personagens. Sim, e houve muitas personagens novas neste episódio. E vamos ter de explorar ao longo dos próximos episódios. Estamos para acabar este podcast, mas antes vamos ainda à história principal, àquela que foi a história principal do episódio, a história que foi mais picada durante o episódio, que foi a história da Daenerys. Verdade. Que finalmente mostrou o que é ser justa em relação ao povo dela. Mostrou? Eu acho que foi grande a puta. Então? Acho que, pá, pronto, está bem, foi mais ou menos justo. Só que, acho que não sei se a decisão foi certa. Acho que a decisão não foi certa. Portanto, a coisa, o outro ia merecer um, queria tribunal, sei lá, teve a conversa toda. O outro ia ao tribunal, sim. O outro ia ao tribunal. E depois este, e este não foi tribunal. Foi não, logo não, morto. Foi pois, logo morto. É exatamente o que eu acho. Por isso ela... não estou a achar assim, foi, para mim foi incongruente, porque ela... Foi lá, depois foi, não sei como é que se chamou o velho, boi, sábio, não sei o quê. Sir Barristan Selby. Yeah, ficou a falar com ela, depois da reunião dos conselheiros, ficou a falar com ela, o teu pai, o Mad King e não sei o quê. E ela, não, sim, realmente, isto vamos ser sérios e belo, merece um trio. Um julgamento. Um julgamento. Depois o outro maluquinho vai lá matá-lo, não, agora este já não merece julgamento, então o que é isto? E mata-o logo. Não, pois ela tem... São dois pesos, duas medidas. Pois, então isso para mim não é justo. É completamente incongruente. Tens toda a razão. Eu acho exatamente a mesma coisa. Para mim, uma coisa que a mim sempre me irritou na Daenerys é que ela ouve, tipo, se, ao menos pronto, ao menos faz isso, podia não ser. Ela ouve toda a gente, tipo, o conselho, tem um conselho, ouve os conselhos de toda a gente, mas depois nunca segue o conselho de ninguém. Quer dizer, tirando, conseguiu seguir o do Selmy. Mas depois, quando foi para o outro, já mudou de ideias. Não, agora vou matá-lo aqui à frente de toda a gente. E se repararmos, isto foi o oposto daquela imagem que nós tivemos quando ela foi, quando começou, acho que foi na terceira temporada, que é quando ela, eles, os escravos, quando ela liberta Marinho e os escravos começam a dizer que ela é missa, que é tipo, vê-se ela lá no meio rodeada de escravos. E agora estão lá a apedrejá-la. Claro, ia fazer... E a fazer, portanto, ela perdeu neste momento o respeito de toda a gente, mas é assim, e Marine, e ela percebe que Marine é uma cidade governada pelo medo, e sempre foi. Toda a gente tem medo, até ela tem medo dos dragões dela, trancou os dragões, o outro fugiu, tem medo de dar a fazer uma vestinha ao dragão, Será também uma consequência de ela ter tentado forçar uma mudança súbita em relação ao regime que estava... Claro, porque é o que eu ia dizer a seguir, o medo também não é só dela, o medo é das pessoas que moram na cidade, e as pessoas que sempre moraram na cidade, havia uma ordem muito estabelecida, tu tinhas os senhores e tinhas os escravos, tinham medo dos senhores, ao contrário não acontecia. Agora, continuam a ter medo. Os escravos têm medo que ela mude ideias ou que os senhores vençam, tipo os filhos da Árpia, eles voltem a ser escravos novamente. Os senhores têm medo de retribuições que possa haver por parte dela e por parte dos escravos. Então, aquilo é um barril de pólvora à espera de acontecer. Ela está um bocado na merda agora. E quem tinha razão era o Barristan Selmy a dizer, mas tu leva ao tribunal. Mas quer dizer, mas se ela leva um, porque não leva outro? Claro. Isso eu não percebi, que não fez sentido nenhum. E depois, agora tem ali o povo todo à perna. À beira de uma revolução? Ou a pensarem nisso? Portanto, ela está mesmo a precisar do Tyrion. Porque, a meu ver... Que deve estar para chegar lá. A ver, vamos, não sei. Pode acontecer. Vá. Pode não chegar. O gajo está sempre bêbado, sabe lá. Por acaso ia dizer isso. Também, se calhar, entretanto, morre como alcoólico. Eu adoro aquela frase do Varys. O Tyrion, tipo, a dizer, tenho uma mosca no copo. E o Varys, ai, Deus proíba que tu consumas alguma comida sólida. Isso devem ser os melhores diálogos desta temporada até agora, os diálogos entre o Tyrion e o Varys. Sim. Os diálogos dele sempre foram os melhores diálogos, ponto. Não, deles os dois. Deles os dois, sempre foram os melhores, na série toda. Tipo, as linhas do Tyrion e as linhas do Varys, então com todos os dois juntos... O timing é perfeito. É brutal. Mas pronto, tanta coisa em aberto... Tanta coisa aconteceu. Mas eu acho que houve muito medo neste episódio. Vamos ter respostas a isto no terceiro episódio? Não sei. Vá, diz lá. Chibat! Não sei. Pelo menos já disse. O resto já não... Algumas sim, outras não. Mas já nem me lembro. Agora estou focada nisto. Não, mas o Jon Snow para o próximo episódio já sabemos o que é que ele vai fazer. Sim, vai responder ao... Tem que ser. Vai responder à proposta do Stannis. Bem, Diogo, muito obrigado por teres estado connosco. Então, o que é que estás a fazer? Estás a fazer imensa coisa, não é? Mais ou menos. Tive, então, não é bem o talk show, tive a segunda temporada. Correu bem, não é? Sim. Casa cheia? Sim, tive. O último convidado foi o teu convidado aqui de semana passada, o Franco Bastos. E sim, teve um bocado cheio, correu bem. Não sei, devo voltar, mas ainda não sei bem quando. E agora, como te estava a dizer há pouco, estou focado na Full TV, estou a gravar o programa que deve estragar, seria para aí a meio de maio, okay. De Vox Pop, entrevistas de rua, assim, mas por vícios, mas só focado em esportes de ação, que é o canal, uhum. Que é o propósito do canal. Esportes radicais? Sim. Não, já andaste a andar de skate na sim, Praça sim, de Alvalade? Sim, como eu fiz skate há muitos anos, aquilo também okay. Ajuda, o pessoal da Full curtiu e faz uns planos de andar de skate e para entrevistas de pessoas e não sei o quê. Continuas a picar a Sporting TV, não é? De vez em quando? O Sporting TV de vez em quando. Fazer lá está tudo bem lá, está tudo bem lá. É, bem, tem saudades minhas? Acho que não. Dizem que está tudo bem, porque tu saíste. Falou Manel para uma confusão. Está bem, e agora estás a escrever para o Sol? Estou, comecei com crónicas duas vezes por semana no Sol e estou a escrever também um livro de crónicas originais que há de sair. A sério? Lá para o final do ano há de sair aí. Yeah. Para só Natal. Novidades. Para o Natal, não é? Sim, para vocês comprarem todos. Para e como é que se vai chamar? Porque... Sensivelmente Idiota? Não, ou vai ter mesmo o teu nome? Não, estará ligado a Sensivelmente Idiota, o nome em si, não sei ainda. Mas só vou decidir quando acabar as crónicas todas. Mas é o que eu fui habituando às pessoas no Facebook e agora estou a escrever coisas novas e depois vai ser publicado. Muito bem. Muito bem. Diogo, mais uma vez, muito obrigado por teres estado connosco. Espero que tenhas gostado disto. Sim, senhor. Venha aos próximos episódios. Pronto. Pronto. Para os nossos ouvintes adeptos do Futebol Clube do Porto... Temos pena. Para o ano a mais. É a vida. O Sporting também já não estavam lá, por isso. É. Eles ainda foram mais longe que nós. É a vida. Parabéns pela vitória de há uma semana. Pronto. Correu bem. E pensei que não foi tão mal como o Sporting. O Sporting desde os eliminatórios levou 12. Sim. Eles eles marcaram 3, 4 com o 2. Pá, Sporting lá levou 7 a 1. Vocês só levaram 6. Ainda. Não, já acabou. Ah, já merda. Acabou. Pronto. Foi a cabeça do Ned. Sigam-nos no Facebook, em facebook.com/cabeçadoned. Sigam o Diogo Faro também, na página Sensivelmente Idiota, facebook.com/sensivelmenteidiota. Sigam-me, bué. Que ele escreve muito bem lá. Muito bem. Para o Natal vão ter um livro, E agora para o Natal vão ter um livro. Se gostarem. Subscrevam a Cabeça do Ned no iTunes, muito importante. Deixem reviews, deixem feedback e discutam com a hashtag Cabeça do Ned. E pronto, voltamos para a semana para o terceiro episódio. Foi a Cabeça do Ned. Até à próxima.